E não quero dizer, igreja amada, e quero dizer também aqui, que não era somente na época do paganismo, mas hoje também nós estamos vivendo isto. Hoje o mundo está vivendo exatamente o que aqui está escrito. Aliás, parece até que foi escrito hoje, pelo que nós estamos vivendo. Você liga a sua televisão, você não vai ver outra coisa. E tem mais. Aqui você pode até escrever a AIDS, que é o preço de que o povo está recebendo. Homem com homens, mulheres com mulheres, desprezando a glória de Deus, não tendo a sensibilidade de ver as coisas maravilhosas que Deus fez. E eu tirei aqui alguns tópicos para nós estudarmos. O primeiro foi a providência de Deus na manifestação de si mesmo. Eu vou repetir o primeiro tópico: a providência de Deus na manifestação de si mesmo. Uma ocasião, lendo um livro, eu gravei uma frase que ali estava escrito, que só pelo fato de ninguém conseguir comprovar que Deus não existe, já prova a existência dele. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Então, a providência de Deus na manifestação de si mesmo. Eu então tirei dois itens: na sua criação e no seu poder, na verdade. Na sua criação, no versículo 20 diz, por favor, a igreja pode vir, no versículo 20, que diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Meus filhos amados, graças a Deus, você, eu, a igreja do Senhor, nós temos a sensibilidade que o Senhor nos deu de você enxergar a glória de Deus, de você enxergar a existência de Deus nas coisas mais mínimas, as coisas miúdas. Você não precisa sair da sua casa, você não precisa sair de lugar nenhum, porque aonde você vai, aonde você estiver, você consegue enxergar a glória de Deus, a existência dele. Porque nós vivemos num mundo de equilíbrio. E às vezes a gente até lamenta determinadas coisas, mas é exatamente o equilíbrio da natureza. Se você olhar no reino animal, tanta agressividade que existe no meio deles, mas isso aí é exatamente para ter o equilíbrio deles. No mar também, os peixinhos comendo, os peixes maiores comendo os menores, e a gente vai vendo, até nisso a gente vê a providência de Deus para que o mundo esteja em equilíbrio. E isso nos traz assim uma segurança muito grande, porque quando você começa a entender a criação de Deus, quando você começa a ver a providência de Deus, a existência dele, você começa a se sentir uma pessoa firme, uma pessoa segura, por mais simples que nós sejamos, por mais humilde que possa ser o povo, não importa, Deus não olha esse lado, Deus sonda e olha é o coração, é a nossa mente. Portanto, esse é o primeiro item nessa primeira parte, na providência de Deus, a manifestação de si mesmo é na própria criação. E Deus criou os montes, as montanhas. Será que o povo não consegue enxergar a existência de Deus nesse mundo maravilhoso que o Senhor fez? Me lembro que recentemente os cientistas descobriram que a melhor lente para descansar a vista é a lente verde, onde saiu o óculos Ray-Ban. E, no entanto, Deus fez toda a vegetação verde para nós descansarmos as nossas vistas. E aí o homem vai descobrindo coisas, né? Dando glória para eles, sem eles estarem ligados, que aqui na Bíblia Sagrada já existem tantas coisas, todas as coisas já estão aqui. As revelações de Deus para você, para mim. Enquanto lá fora eles glorificam e fazem e acontece, aqui nós estamos dando a Deus toda a honra e toda a glória, porque nós já estamos à frente muitos e muitos quilômetros que Deus vai se revelando. Isso te alegra? Diga amém. Amém. Que bênção. Eu já falei aqui na igreja, uma ocasião, no meu setor de trabalho, quando nós vimos lá da cantina, da cozinha, nós passávamos por um corredor, que ligava uma seção à outra, e ali tinha um pé de maracujá. E eu sempre passava ali, pegava uma flor do maracujá, eu ia de setor em setor e olhava, dá uma olhada, o que, que você entende disso aqui? Qual é um engenheiro na face da terra que poderia fazer uma flor desta natureza? Eu estou falando flor de maracujá, mas você pode pegar uma rosa na tua casa, você pode pegar as plantas, eu fico às vezes observando, as plantas elas são até bordadas assim do lado. Tudo isso para você glorificar o nome do Senhor. Você olha aquilo dali, são sensibilidades maravilhosas que o povo de Deus tem. Você tem, eu tenho, nós temos. Olhar a sua casa, o seu lar, olhar para você, olhar no espelho e ver as coisas, que coisas grandiosas que o Senhor nos entrega. Segundo item, no seu poder, na verdade. A verdade de Deus, ela está carregada de poder. Para nós só interessa a verdade. E a coisa cresceu tanto que mais tarde essa verdade se manifestou e se fez carne e habitou entre nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele disse a sua verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João, no capítulo 14, versículo 6. E também quando ele diz também que ele é o verbo e se fez carne e habitou entre nós, também lá em João, capítulo 1, versículo 14. Então a verdade de Deus se manifestou no nosso meio, se materializou, e nós hoje podemos ter essa dimensão, esta glória dentro de você e de mim, porque o Senhor se revelou a você, o Senhor te chamou para que você fosse um eleito dele e abrisse para você as cortinas e você enxergasse. Que coisa, querida igreja, que nós estamos vendo hoje num domingo de carnaval. Esse nome já diz tudo, carnaval. Aonde o povo lá fora, essa hora, está dormindo. Depois de uma noite de farra, na Bahia, o carnaval já começa bem antes. E vai embora e continua. Aliás, na Bahia, o carnaval é o ano todo. É um povo que eu digo à igreja que eles têm calos nos seus olhos. Eles não conseguem enxergar. E você então liga a sua televisão, você começa a ver quantas coisas que são inventadas propiciando as mulheres principalmente a elas se tornarem objeto de desejo e outras coisas mais. O ideal é ser bem bronzeada. Aí já tem um spray, que a mulher fica lá toda e a pessoa fica dando spray, dura 10 dias aquilo. Depois joga purpurinas. Gente, será que o povo não enxerga? Não enxerga não, filhos. Mas você enxerga, não para você olhar aquilo dali como objeto, desculpa o termo, de desejo. Mas quando você enxerga aquela coisa, você começa a ver como você está afastado daquilo, como aquilo não representa nada para você. Você olha assim um mar de gente, todo mundo pulando para quê? Por quê? Para quem? Bem, vamos em frente. O segundo tópico que nós tiramos dessa mensagem, dessa leitura, é a reação humana. O que que a humanidade reagiu com a presença de Deus, ele se manifestando nesse mundo pela sua criação? Primeiro item, a humanidade, o homem, impediu da verdade, impede a verdade, procura bloquear a verdade para que a verdade não cresça e não chegue nas casas, principalmente dos jovens, dos adolescentes, enfim, de toda a humanidade. Bloquearam a verdade. Então, meus filhinhos queridos, isso é tremendamente complicado e complica a vida deles, desse povo, porque sempre o povo, ele se opõe à verdade. O povo sempre procura camuflar a mentira para que a mentira entre em nossos corações, em nossas vidas, e a verdade seja rejeitada. Não importa a verdade. Se porventura O chefe de família é um homem sensato, não vai faltar aquele que vai jogar piadinhas e fazer coisas e mais coisas. Se um jovem é um jovem centrado, é um jovem segundo os caminhos de Deus, sempre vai chegar alguém querendo desvirtuar, querendo perverter, querendo lamear esse lençol branco, que é a pureza que Deus nos entrega através da verdade dele. No seu setor de trabalho, na rua, a televisão em casa jogando continuamente coisas imundas dentro de nós, dentro do nosso lar, tentando nos afetar. Lembra-se daquela passagem? Cristo ou Barrabás? O que, que o povo escolheu? Barrabás. Camuflam a verdade. Ali estava o Senhor da glória, a verdade manifestada, o Rei eterno, mas o povo não vê e não enxerga, pelo contrário, rejeita. Essa semana que passou, a gente vai falando e o Espírito vai trazendo à memória, né? Coisas para edificarem. Essa semana que passou, eu estava vendo um senhor na televisão, chamado Henri Cristo. Henri Cristo. Todos já viram esse cidadão? Vocês viram que blasfêmia que é aquilo? E a gente começa a olhar aquilo dali. Olha, a coisa passa de uma coisa séria para ser cômico. Porque um cidadão lá pegou um pão. Se você é Jesus, há 2000 anos atrás, você multiplicou esse pão para 5000 pessoas. Então, e fez, desculpa aqui o termo, um carnaval, desculpa esse termo, com aquele pão para chamar a atenção do povo para Ibope. E quando botou aquele pão, ele suavemente chutou o pão. E quando ele tomou a palavra, ele disse que a Bíblia Sagrada nem tudo é verdade. Não sei se alguém acompanhou isso. E a gente acompanha para ver como que o povo é cego, como que o povo entra nessas mentiras. E sabe que isso aí funciona na vida desse povo? Graças a Deus que a igreja de Cristo, a igreja separada, é a igreja conduzida e canalizada e ensinada pelo Espírito Santo para não ser enganada por ninguém. Pode glorificar o nome do Senhor, porque você está aqui, nós estamos aqui para isso. Graças a Deus. Tantas coisas horrendas. O segundo item dessa segunda parte, que é a reação humana, é que eles não glorificaram a Deus. Meus amados irmãos, o homem, ele tem necessidade de se exaltar. Ele tem dificuldade de honrar a Deus. Ele não leva a glória para Deus, ele traz a glória para si. Quem fez isso? Eu. Mas ele não sabe o que ele fez, porque Deus deu a ele uma inteligência. E aí, meus filhinhos amados, o homem, pela sua santa ignorância espiritual, eles começam a puxar a glória para eles. E aí vem as coisas do mundo, que é as taças, o Oscar da vida, e o homem é exaltado, e ele é exaltado, engrandecido, e Deus vai diminuindo. Não existe para a vida desse povo. É a leitura que nós fizemos. O terceiro item desse segundo tópico é que eles não deram graças a Deus. Isso aqui eu quero chamar a atenção da igreja amada, porque nós temos a obrigação de ver Deus em cada instante de sua vida. Ao sair de casa, entregue teus caminhos ao Senhor. Cada passo que você der, que o Senhor esteja te resguardando. E aí você vai, e quando você volta, ileso, graças a Deus, chega em casa, não deixe de agradecer a Deus. Por um simples cafezinho que você vai se servir, não deixe de agradecer a Deus por aquilo. Você pode comer? Louve a Deus, porque você tem saúde para comer. Existem tantas pessoas que têm dinheiro, mas não podem comer. Outros podem comer, mas não têm o que comer. Enfim, tantas coisas horríveis existem, e que graças a Deus nós estamos isentos de todas essas coisas. Então, qual é a nossa obrigação? É nós darmos glórias a Deus, nós agradecermos ao nosso Deus por todas essas áreas. O homem também tem dentro de si uma ingratidão muito grande. Vocês lembram dos 10 leprosos? Só um que voltou para agradecer. E o Senhor ainda comprometeu, cadê os outros? Só veio um. 10 leprosos foram curados, somente um volta para agradecer. Meus filhinhos queridos, que o povo de Deus, nós que aqui estamos, sejamos gratos, gratos a tudo. Gratos principalmente a Deus, porque o Senhor, Ele descortinou esse entendimento para todos nós. Ele nos tirou das trevas, da lama, do mundão que nós estávamos, e nos colocou agora debaixo da luz do Filho, do amor. E agora então a gente consegue enxergar. Eu me lembro de um livrinho que eu estava lendo, e ali tinha um relato muito simples, mas isso aí é pura realidade. Tinha um jovem, uma pessoa que vivia no escuro. A vida daquela pessoa era toda escura, era um breu, e ela vivia orando a Deus para que Deus acendesse a vida dela. E um belo dia Deus atendeu, um belo dia Deus clareou a vida dessa pessoa, e quando ela se enxergou, que ela viu que ela era toda suja, toda imunda, ela então sentiu saudade da escuridão, porque na escuridão não se vê nada de ruim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor já resplandeceu dentro de você. Então você consegue enxergar as teias de aranha que certamente estão em você e em mim? Aquela manchazinha, você agora está na claridade. Você agora consegue enxergar um rabisco na parede, na sua parede. Mas o Senhor da Glória, Ele é o Senhor que capacita você pelo seu grande e infinito amor e poder, e a graça sobretudo, para que você seja uma pessoa limpa. Para que você seja uma pessoa olhada pelos vizinhos, pelos amigos, aqui na igreja, e todas as pessoas falarem: que irmão maravilhoso, que irmã maravilhosa. E sabe, filhinhos, que no nosso meio nós encontramos às vezes o inverso. São pessoas queixosas, pessoas que cobram, pessoas com pouca tolerância, pessoa que quer a perfeição no próximo, esquece de se enxergar. Então, meus filhinhos, o que que a palavra do Senhor diz? Você que enxerga um cisco no olho do outro, mas esquece daquela trave que está no seu. Então, verdadeiramente, a palavra de Deus, ela existe, o Evangelho existe exatamente para ir limpando as nossas vidas, fazendo aquela faxina espiritual, para você ter acesso ao trono de Deus de uma forma bem esplêndida. Um outro item, nesse segundo tópico, a reação humana, é que eles preferiram a idolatria. Aí no versículo de número 25, lá em Romanos capítulo 1, versículo 25, ele diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então eles preferiram a idolatria. A igreja é bem conhecedora dessa palavra idolatria. O homem e a mulher que são idólatras deixam Deus de lado e começam a adorar as coisas criadas. Isso é tão sério, mas tão sério, que a padroeira do Brasil é uma estátua achada no rio, pescadores lançaram lá a rede, acharam uma estatuazinha, depois lançaram, acharam a cabeça, colaram, e dali começou a fazer... Gente, que mentalidade! Aonde botar, fica. Tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem olhos e não vê. Precisa de um andor para carregar? A igreja está vendo o grau de cegueira do povo? Sim, esse é um povo de lá, mas nós, povo de Deus, também temos que ter cuidado para que nós não venhamos colocar alguma coisa na frente de Deus. Olha, meus filhinhos, eu estou pregando aqui com muito amor, com muito carinho e com muito respeito. Mas existem mães que idolatram seus filhos. Pais que idolatram os filhos. Põe o filho na frente de tudo. Põe o marido na frente de tudo. Põe a esposa na frente de tudo. Às vezes até pastores. Isso eu estou falando com o povo de Deus. E que o Espírito nos traga bastante esclarecimento nisso que nós estamos falando, para que a nossa comunhão com Deus não seja assim arranhada. Eu quero também falar de atalhos. Sabe, o povo, para ter uma bênção, eles deixam o Deus de toda a glória e eles começam um atalho. Procura às vezes cartomante, quiromante, sabe, lê a mão. Às vezes uma irmãzinha lá não sei aonde, que é consagrada, é tira e queda. Falou tudo da minha vida sem me conhecer. Cuidado, Satanás também faz isso. Cuidado que Satanás também faz isso. Pastor, olha, até o nome do meu marido, a mulher falou. Cuidado, igreja. Não vacile nisto. São pessoas induzidas nas igrejas a elas colocarem o poder de Deus em objetos. Compram vassourinhas para varrer a sujeira de casa. Compram pedrinha, sal grosso. E coitadinho de Deus, perdoa-me aqui o termo, vai ficando cada vez menorzinho. Às vezes, aliás, às vezes, não, mais das vezes, não carregam nem a Bíblia. Para que carregar a Bíblia? Atalhos. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. E quando alcançam a bênção, esquece. São aqueles ingratos, nós falamos anteriormente. Ninguém quer pagar o preço. Aliás, o preço já foi pago, né? Jesus já pagou por nós, não tem mais nada para pagar. E aí entra naquela mesmice, entra dia e sai dia, a vida não muda, e nada muda, e nada muda, e onde é que está meu Deus? Aí começa a reclamar. E onde é que está meu Deus? Não honra um a Deus. Não sabe que Deus está acima de tudo. Mas nós precisamos saber. Sabe, filhinhos amados, quarta-feira de cinza, vai na igreja, passa a cinza na testa e volta tudo que era. Se rebenta aí na folia, faz e acontece. Olha, 20 milhões de camisinhas o governo está distribuindo para o carnaval. 20 milhões. Pelo menos foi a notícia que eu recebi e ouvi. Será que isso aí é um incentivo à santidade? Se a minha mente não me atrapalha, no mundo estamos com mais de 20 milhões de aidéticos, e só no ano passado, mais de 5 milhões do ano passado para esse ano se contaminaram. Filhos, igreja, vamos despertar. Aí eles enchem o pulmão e dizem, olha, graças a Deus que o Brasil já não está numa estatística tão ruim assim. Não está? Deixa para ver. Deixa para ver. Estamos vivendo uma época extremamente difícil. Época de carnaval, então, ninguém é de ninguém. Colocam máscaras, praticam crimes, perversidade, outras coisas mais. Depois vem a estatística que nós vamos assistir, nós vamos ver. Sabe por quê? Satanás está solto. Foi entregue uma chave da cidade para Satanás. É por isso que a gente procura retirar o povo. A gente procura esclarecer o povo. E vamos para o último tópico. É o martelo de Deus, que é a condenação. A condenação para esses que rejeitaram, para esses que não quiseram ouvir, para esses que não deram glórias a Deus. E é interessante que no texto que nós lemos, existem três versículos que diz que Deus os entregou. Versículo 24, estamos aí em Romanos capítulo 1. Versículo 24 diz, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Falou primeiro dos homens. E no versículo de número 26, e por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Falou também das mulheres. E no versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Três versículos aqui, Marquinho, que diz que Deus, olha, entregou. Sabe o que é Deus entregar? Ele virou as costas. Não está nem aí. E eu quero pedir, com muito zelo e amor ao povo de Deus, para que o povo de Deus tenha o clique espiritual, para nós não fazermos parte, de uma forma ou de outra, dessas coisas pervertidas, dessas coisas insensatas. Eu quero chamar a atenção do povo de Deus para que você, papai, mamãe, também criadores, nós estejamos tomando conta dos nossos filhos. Porque às vezes a gente pensa que o nosso filho é a maior pureza, não mente, não faz isso, não faz nada. E às vezes a gente está completamente enganado. Porque enquanto você ensina o seu filho 5 anos, lá fora, em 5 minutos, todas as coisas são desmoronadas pelas companhias, pelas amizades e outras coisas mais. Qual é o nosso papel? Vigiar, educar, sempre com a responsabilidade de Deus, cumprindo a sua parte, cumprindo a minha parte. Depois que cresce, cada um vai tomar o seu rumo. Então, meus filhinhos, aqui a Bíblia fala disposição mental. A pessoa tem uma mente totalmente distorcida das coisas de Deus. Desprezaram. Não quiseram saber, não deram glórias. Eu agora quero dizer que essas pessoas passam a ter uma mente carnal. Então, são dois tipos de pessoas, uma com a mente carnal e, louvado seja Deus, outras com a mente espiritual. A mente carnal, Deus os entregou, e a mente espiritual, Deus ampara, abraça e não deixa você se perder, não deixa você se desviar. Meus filhinhos amados, aí é que está a nossa alegria, a nossa garantia. Porque sendo nosso Deus, o Senhor eterno e todo-poderoso, Ele não vai deixar você, a sua família e seus filhos. em uma disposição dessa que nós acabamos de ler no capítulo em Romanos, no capítulo 1. Então, meus amados irmãos, o primeiro que Deus entregou são os insensatos, os que não conhecem a Deus e não querem também conhecer. Você fala, você já viu pessoas que você, quando vai falar de Deus, a pessoa some? Olha, você começa a falar de Jesus. Eu estava essa semana na casa de uma família, que quando eu comecei a falar de Jesus, a dona da casa levantou: "Ih, estou atrasado, tem que tomar banho." Lembra, Célia? E foi tomar banho. Nunca mais voltou. Enquanto estava falando de Jesus, quando começa a falar de doença, das coisas, aí volta, aí, sabe? Entra aí. É uma bênção. Infelizmente, fazer o quê? Nós temos que falar, né, Gilmar? Cadê Gilmar? Né, Gilmar? Temos que falar, né? Não é nossa missão? Não foi isso que você hoje falou aqui? Ija todo mundo? Então, essa é a nossa parte. E agora, aqueles que recebem a Jesus, Deus cuida de nós, como foi cantado aqui pelo coral dos surdos. Deus cuida ou não cuida de você? Você consegue enxergar na sua vida, até antes de confessar Jesus, você consegue enxergar o que Deus já estava fazendo com você? Meus filhos, são coisas maravilhosas. A gente consegue enxergar até as bênçãos de Deus naquilo que você anteriormente analisava como coisas perdidas, ruins. E aí Deus vai, te capacita e vai, e você então começa a glorificar a Deus. Que coisa maravilhosa. Pelo menos isso acontece comigo. Eu tenho certeza que acontece com você também. Que maravilha. Então, meus filhinhos, eu quero agora sair de Romanos, convidar a igreja amada para que você venha comigo em Provérbios, no capítulo de número 1. Livro de Provérbios. Provérbios foi escrito para o apóstolo Paulo. Amém? A professora da escola bíblica dominical já me olhou de banda. Provérbios foi escrito pelo rei Salomão. Provérbios capítulo 1. Versículo 27 em diante. Vamos lá? Amém? Olha só, amados irmãos, o que o Senhor da Glória capacitou ao rei Salomão para escrever. Em-vindo o vosso terror como a tempestade, em-vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eu poderia perguntar: qual dos dois você quer? Mas isso é tão maravilhoso que não, essa pergunta nem Deus deu essa condição a você. Ele já te tirou de lá. E agora, abre os seus ouvidos, o seu olhar, para você enxergar a grande diferença que aqui está entre o povo de Deus e o mundão que lá fora se encontra. Essa mídia. Muito bem. Diz a palavra de Deus: mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Meus filhos, que garantia que o Senhor nos traz, né? Que coisa maravilhosa, né, irmã Nilde? Sabe, filhos, nós que andamos nesse mundo cheio de mina, que a qualquer momento uma pode explodir e te jogar para os ares, nem isso você passa a ter medo. Nem isso você passa a ter medo. Porque o Senhor está com você. Ele está te resguardando. Anjos de Deus são liberados para que nós sejamos assim resguardados? Que bom! E nós temos que entender isso. E quando a gente entende isto, isto é maravilhoso e magnífico, porque você não vai deixar de glorificar a Deus. Você não vai deixar de estar junto com o povo de Deus, você vai vencer todas as barreiras, as dificuldades, atalhos, não. E venha para a casa do Senhor. Meus amados irmãos, para nossa garantia e segurança, nós não temos as mentes reprovadas, como nós lemos lá em Romanos no capítulo 1, graças a Deus. Nós temos as nossas mentes aprovadas por Deus. Nós temos as nossas mentes ocupadas pelas coisas do alto. Você consegue olhar para o irmão e ver o irmão necessitado. E você então procura prover as necessidades do irmão. É o alimento não perecível que você traz, é o dízimo, são as ofertas, é a igreja crescendo, são pessoas que chegam, são pessoas que nós acolhemos no gabinete pastoral, são pessoas que nós ficamos horas e mais horas no telefone aconselhando, falando e acontecendo, são pessoas saindo daquela vida que estava e glorificando o nome do Senhor, vivendo um outro estilo de vida, um estilo de vida com garantia, sabe? Carimbo do Espírito Santo de Deus. Por falar em carimbo do Espírito Santo de Deus, esse povo alegre, esse povo feliz, venha com o pastor agora em Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículos 22 em diante. Nós que temos olhos iluminados, que os nossos corações estão cheios das virtudes de Deus, que as nossas mentes são ocupadas por coisas magníficas, para você que foi chamado, para a igreja do Senhor que está separada. Então diz assim, Isaías capítulo 40, versículo 22 em diante: Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Ele é quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já se secam, como um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me compareis para que eu lhe seja igual? Olha o que Deus fala. Diz o Santo: Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Amém, igreja? Nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel: O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Oh, glórias! Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meus filhos, igreja abençoada, dá para sentir a diferença? Dá para você sentir qual é a nossa missão aqui na terra? Dá para você sentir o valor que Deus te dá? E quando Ele nos valoriza, Ele está aguardando de você o melhor, aguardando de seu povo o melhor, porque a nossa mente não é uma mente qualquer. Não é uma mente que vai dar honra a quem não tem, porque todas essas coisas aí são perecíveis, são transitórias, passageiras, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, ele sempre há de ser, ele é, ele sempre será, e tem para você e para mim algo separado, algo de bom e de melhor, a cada dia, a cada instante, a cada momento. Você toma conhecimento dos noticiários e você não se coloca como uma pessoa atingida, como uma pessoa desguarnecida, porque o Senhor está sob o controle de tua vida, a tua vida está presa ao Senhor. Espere no Senhor. Talvez você esteja passando por alguma turbulência na tua vida, pare, analise, olhe, porque se existe algum erro entre eu e Deus, pode ter certeza que o erro não é de Deus. Isso aí é um fator sine qua non. Não é isso, irmão Luiz? Isso aí é um fato que tem que estar firme na tua vida. E tem mais, eu sempre digo aqui, queridos irmãos, e é isso, Deus colocou no meu coração, lógico, eu não vou... Meus filhinhos, Deus nunca chama o seu povo para sofrer. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós somos responsáveis pelos nossos casamentos. Ah, pastor, mas e o livre-arbítrio, não é Deus que escolhe por mim? Não, não é bem assim, não. O livre-arbítrio, nós falamos aqui, é para a salvação eterna. Mas ele te deu mente, cabeça, inteligência para você analisar, para você estudar, para você olhar um rapaz e não pegar esse rapaz de imediato e casar, não. Estude, analise, vê de onde ele veio, converse com Deus, será que é isso mesmo? E o rapaz de igual modo, porque depois que casa, 2, 3, 4 meses, 1 ano, parece um gato e cachorro. Um para lá, outro para cá, e o tempo vai passando, sabe? E entra numa mesmice, não existe mais renovação nenhuma, não existe manutenção de nada, e depois chega o caos. E aí diz, isso aí não era de Deus. E aí? Era ou não era de Deus? Eis a questão. Mas uma coisa está bem explícito para todos nós. Aquele que é de Deus, Deus cuida. Aquele que é de Deus, Deus cuida. Mas Deus também tem uma tarefa com aquele que é seu. Tarefa de compromisso e responsabilidade. Porque aqueles atalhos que nós falamos, são pessoas descompromissadas, não querem compromisso com nada. Elas querem a bênção. Olha, e tem mais. Não importa de onde a bênção vem. Desde que seja bênção, recebe. Satanás também abençoa, do modo dele, dá com a mão e tira com o resto. A igreja sabe disso. Então, meus filhinhos amados, qual é o âmago da mensagem de hoje? O âmago da mensagem de hoje é que o povo de Deus tem que estar com a sua anteninha totalmente estendida até o trono da graça de Deus para saber o que Deus quer de você. Porque essa leitura que nós fizemos lá em Romanos, no capítulo 1, é uma leitura horrível. Eu tenho certeza que você não quer aquilo nem para o teu inimigo. E como é que Deus poderia querer isso para os seus, que somos nós? Então, vamos sim dar as costas para as coisas do mundo, para as coisas que, entre aspas, nos abastecem, e vamos entrar verdadeiramente no poder de Deus, na glória de Deus, no amor de Deus, e você ser uma pessoa segura por onde estiver e por onde andar. Quem recebe isso, diga amém. Amém. Eu quero é Deus. Você quer Deus? Diga amém. Amém. Porque assim o Espírito transmitiu à igreja, e a igreja diga amém. Glorifiquemos o nome do Senhor.